ZYK779, ondas curtas 9.820 kHz, uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista, Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. Catedral da Sé informa a hora certa. 1:03, boa tarde. Programas novos, mais música, oração e espaço para a participação dos ouvintes. Estamos mudando porque você merece. Rádio 9 de Julho, tocando sua vida melhor. Em fevereiro, você vai acompanhar, no programa Com a Mãe Aparecida, temas pertinentes e importantes da Igreja e do mundo. Você aprende, se informa e ainda enche o coração de amor e esperança, através de um conteúdo especial que nos ensina sobre a caridade, paciência e a nossa Santa Igreja. Participe com a gente nessa caminhada da fé. Acompanhe o programa Com a Mãe Aparecida, todos os dias, 10 da noite, na Rede Aparecida de Rádio. AM, Rádio 9 de Julho, a primeira à direita do dial, 1.600 kHz. Rádio Companheira, Rádio Perseverança, Rádio Solidariedade, Rádio Amiga, Rádio Comunidade. Rádio 9 de Julho, a rádio onde o ouvinte fala, Católica. Quando o sucesso já foi um sucesso sempre será. Altieres, Barbiero, o sucesso faz voltar. E agora o momento importante do nosso programa. Momento de agradecermos a Deus pelos benefícios concedidos. Quantos benefícios nós recebemos de Deus e às vezes a gente até esquece de agradecer, não é? Não lembra que a saúde que a gente tem é um benefício de Deus. Você que tem aí boa saúde, agradeça a Deus, não é? Pela sua saúde, que nunca lhe falte. Você, meu amigo, que está aí adoentado, passando por médicos, que está em hospital, ou mesmo na sua casa, acamado, vamos pedir a restituição da sua saúde. Vamos, nesse momento, pedirmos a nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora, que interceda junto ao seu Filho Jesus e derrame sobre todos aqueles que necessitam a saúde, principalmente também para todos os aniversariantes de hoje. Oração da Saúde, 1:06. Boa tarde. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Deus Todo-Poderoso, que proporciona saúde e remédio para todos os males, concedei-me a segurança de vossa presença em mim, que eu possa ter plena confiança em vós, a fim de que, envolvido em vosso amor e em vosso pleno poder, possa receber a saúde e a salvação segundo vossa livre vontade. Em meio a meus sofrimentos, ponho minha confiança em vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Música. 1:07. Boa tarde. Estou só aqui. Eu não sei por onde vou, qual o caminho que vou seguir. Por quê? Diga por quê? Já não existe amor. Eu não sei por que razão há tanto ódio entre irmãos. Deus, Fivers, Deus. Altieres Barbeiro. Participando do nosso programa, a Ilza. Alô, Ilza de Guarulhos. Agradecendo a música, não é, do Roberto Carlos. E nos está desejando boas férias. Volte logo. Ilza e queridos amigos, não é bem uma férias que eu vou tirar. É uns dias de descanso, talvez uns 10 dias, né? E já na segunda-feira estará aqui o nosso substituto, não é? e vocês vão gostar direitinho. Inclusive, amanhã ele estará conosco aqui, né? Então, eu quero agradecer também a participação do Raimundo Taboão da Serra. Pede para o Altieres oferecer uma música para o pessoal de Taboão da Serra. Vamos então dedicar, né, os próximos sucessos ao pessoal de Taboão da Serra. Alô, Edna Dalva do Jaraguá, boas férias. O Altieres diz que vai sentir saudades. Obrigado, querida. O Padre Armênio estará aqui e você não vai ficar com tanta saudade assim, porque o Padre Armênio é muito bacana, né? Ele está até emocionado de nos representar aqui esses dias, né? É poucos dias. Alô, Irineu Pacheco de Arthur Alvim, abraço ao Altieres. Pede para o Agnaldo registrar que fez aniversário dia 1 de fevereiro. Ô, Irineu Pacheco, parabéns, meu querido. Tudo de bom para você, viu? Muita saúde, felicidades. Alô, Pedro da Vila Guilhermina, um abraço para você. A Ecler de Santana também, não é? Cumprimentando também a Dea Borges. Boa tarde ao Altieres. Celina do Jaçanã. Titi, meu fofo, parabeniza a querida amiga Dea Borges. Que Deus a proteja hoje e sempre. Muito bem. Com muita saúde, paz e amor. Mil beijocas. E a você também, Titi. Zenaide do Rio Pequeno. Olha, pedindo música bonita aqui, a gente vai programar. Maria e o André do Jabaquara. Cumprimentando também a Deia Borges, desejando muita saúde e paz. Pede para o Altieres lhe mandar um alô e diz que estão com muita saudade. Alô Maria, alô André do Jabaquara, aquele abração. Diva Carjan, do bairro da Casa Verde, tá parabenizando a Deia Borges. Que Deus a abençoe, beijos no coração. E abraço ao Altieres, que ela considera como irmão, né? Obrigado, viu, minha querida Diva Cajan. Vamos então dedicar para Deia Borges os próximos sucessos. Deia Borges, para você, querida, ainda tem aqui umas músicas para você hoje, viu? Agora 1h15, boa tarde. Sonho lindo que se foi, esperança que esqueci, foi por medo de perder que eu perdi. Tanto eu tinha pra dizer, tanta coisa eu calei. Sofrer que eu sofri. Foi pensando em me guardar e querendo não querer e dizendo pra esquecer. Foi pensando só em mim que eu pensei só. Tentando me afastar, foi negando meu amor, foi por não querer amar que eu amei você. Thank you. tentando me afastar. Uma e 18, boa tarde. Pelo menos desta vez não quero, não quero enganar-me. Do que pensem, não importa. Por ti hei de dar minha vida em troca de nada. Eu te darei. Podes mesmo não crer em mim, não importa, não importa. Por ti hei de dar minha vida em troca de nada. Sonho lindo, Moacir Franco, eu te darei bem mais. Altieres Barbiero. E atenção você, amigo, amiga da 9 de julho, você que quer ter uma renda extra e ganhar muito dinheiro, é isso mesmo. Você pode ganhar muito dinheiro revendendo as joias do Mercadão das Pratas, do nosso amigo Irineu, que realmente está dando essa oportunidade aos nossos ouvintes. Com o Mercadão das Pratas é assim, você pode ganhar dinheiro começando agora mesmo. Para facilitar aí o seu trabalho de revenda, lá já existe um mostruário com 25 joias, uma mais linda que a outra, não perca tempo. São as joias mais vendidas lá do Mercadão e tudo com garantia. O Mercadão não vende nada das joias que fabrica sem garantia, viu? Então ligue para você ter informações através do telefone, você que mora fora de São Paulo, 0 operadora 11, e o telefone é 2295-1000, 2295-1000. Agora, o melhor mesmo é você ir pessoalmente lá no Mercadão, hein? Você pega aí o metrô ou o trem, desce na estação Tatuapé do metrô, passa as catracas, saia do seu lado esquerdo, depois desça a primeira escada, pronto, saiu lá no Mercadão. Rua Catiguá, 529, em frente ao metrô Tatuapé. Chegando lá, eu escuto o programa do Altieres na Rádio 9 de Julho, já ganho um lindo pingente de Nossa Senhora Aparecida, é um mimo que você recebe, não precisa pagar nada não. E também outra, não precisa comprar nada, conheça a loja, não é? Do Mercadão das Pratas, conheça a fábrica de joias, conheça aquele pessoal bacana. Então, vamos repetir o endereço? Rua Catiguá, 529, em frente ao metrô Tatuapé. Telefone 2295-1000, 2295-1000, Mercadão das Pratas, esse nome dá dinheiro, e você também pode consultar no site mercadãodaspratas.com.br. Casa Flora Importadora, com mais de 40 anos de tradição, importa e distribui os melhores produtos enogastronômicos direto para a sua mesa. São massas, azeites, vinhos especiais, queijos e especiarias, uma gama de mais de 3 mil itens, todos com a garantia de procedência da Casa Flora, que tem sempre as melhores marcas e onde você pode confiar. Anote então o endereço: Rua Santa Rosa, 207, no Brás. Telefone: código da operadora 11-2842-5199 ou acesse o site www.casaflora.com.br. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Altieres Barbieri volta com sucesso. Participando do nosso programa, a doutora Lisete de Santa Cecília. Bom descanso, Altieres, volte logo. Obrigado, doutora Lisete. Uns 10 dias só, viu? Dona Adília de Santana, o programa está na pontinha da orelha, agradecendo aí o Moacir Franco. Merlinde de Pirituba, abraços para você também, Merlinde. A Neuza do Paulistano, o programa está lindo. Abraços ao Altieres, muito obrigado. Cristina do João 23, alô Cristina, do João 23, né? Parabenizando aí o padre Luiz Cláudio pelo aniversário de sacerdócio, né? Também pelos 41 anos de casados, né? E também cumprimentando hoje a Deia Borges pelo aniversário, né? Abençoe hoje e sempre a Cristina e José Rafael, lá do João 23. Muito bem, muito bem. Boa tarde, querido Altieres. Eu sou a Cida do Canindé. Quero mandar um abraço a todos os amigos da Volta do Sucesso. Obrigado pelo carinho de ontem, pela música Chuva Fina. Agradeço a todas as amigas, em especial a Adelina Macedo, a Ivete Barreto, a Maria Nascimento. Um beijo no coração e do Adriano, Cida do Canindé. Alô, querida Adélia Batista dos Santos, lá de Nova Odessa. Boa tarde, Altieres, príncipe querido. Deus abençoe grandemente sua quinta-feira e que seja de muitas alegrias. Que bom poder ouvi-lo. Bom trabalho, beijos. Adélia Batista de Nova Odessa. Alô, aniversariante de hoje, Deia Borges. Altieres, quero agradecer o carinho do Adriano, todas as amigas, estou muito emocionada. Quero agradecer a você também pela família 9 de Julho e esse programa, que Deus o abençoe hoje e sempre. Deia Borges de Santana. Alô, meu amigo José do bairro da Lapa, aquele abração. Carmen da Parada Inglesa, agradecendo aí o carinho de ontem para a Dilta, né? Aí eu recebi, né, o vídeo enquanto a música estava tocando e ela dançando, né? Eu recebi, fiquei muito emocionado de ver, viu? E a nossa querida Carmen da Parada Inglesa, parabenizando a querida amiga Deia. Você é raio de luz que ilumina a vida das pessoas que se cercam da vossa companhia. Um abraço, Altieres, Carmen da Parada Inglesa. Muito bem. E nós vamos agora dedicar aí para a aniversariante de hoje um pedido da Diva Cajã, do bairro da Casa Verde, e da Gorete também da Casa Verde, para a Deia Borges, aniversariante de hoje. Ô, Deia, você recebe também os parabéns de todos nós, da minha família, viu, que te gosta muito, da Dinda, da Dona Arcelina, o meu abração, o abração do Adriano, né, de toda a família, enfim, tudo de bom, que Deus a proteja hoje e sempre. 1h29, boa tarde. Sinto por ti é o amor que não me faz desistir, é amor que vejo nos olhos teus, é o amor que sempre mata o adeus. 1h32, boa tarde. Cantamos juntos tantas vezes o aniversário deste nosso amor. Hoje estou aqui sozinho, comemorando a minha dor. Fomos amantes uma vida, e esta data foi feliz pra mim. Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim. Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver. Parabéns por toda a vida, são os votos deste teu amor. Hoje é teu aniversário, que saudade de você. E esta data foi feliz pra mim. Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim. Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver. Parabéns por toda a vida, são os votos deste teu amor. Parabéns, parabéns, querida, eu não posso te esquecer. Hoje é teu aniversário, que saudade de você. Silvana e o Marco Aurélio, é o amor. Cláudio Roberto, parabéns, parabéns, querida. A volta do sucesso. Sorria, meu bem, sorria. Ô, amizadinha, você já sorriu hoje? É, tem gente que não dá pra sorrir, né? Pra sorrir, coloca assim a mão, preenche a boca, não é? Às vezes dá risada com a boca fechada, né? Então, realmente, nós precisamos cuidar muito dos dentes, porque além da estética que apresenta, não é? Uma pessoa com os dentes bem feitinhos, a estética, o principal é a saúde, porque a saúde começa pela boca. E é com o doutor Rafael que nós vamos falar agora lá da Sorriso Implante. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Altieres. Boa tarde, ouvintes da 9 de julho. Prazer imenso estar aqui mais uma tarde para poder falar um pouquinho de saúde bucal e convidar a todos para que possam conhecer a nossa clínica. Essa clínica que vem trazendo saúde aí e devolvendo a autoestima para os ouvintes da 9 de julho. É muito importante você ter um sorriso saudável, ter dentes saudáveis. Agora, se você já perdeu os seus dentes ou se você usa alguma prótese que vem lhe incomodando, ela não para mais na sua boca, ou você tem dificuldade de mastigar com ela, chegou a oportunidade de você poder realizar o seu sonho de ter os seus dentes fixos novamente. Mas para isso é muito importante que você anote o nosso telefone, que é o 3846-0080, 3846-0080, e agende essa avaliação. Essa avaliação é gratuita para você, meu amigo, minha amiga da 9 de julho. E você pode voltar a sorrir ainda hoje, em 24 horas. Aliás, para os ouvintes da 9 de julho, tem promoção, Altieri. Opa, e qual é a promoção, doutor? 50% de desconto no valor de mercado e facilidade para você poder pagar esse seu tratamento. No cheque, no cartão, venha, ligue. A gente vai poder realizar o seu sonho. Nós vamos negociar com você o seu tratamento e negociar a forma de pagamento para que você possa realizar esse seu sonho. Mas o primeiro passo é ligar, agendar e aparecer nessa consulta. Ligue no nosso telefone 3846-0080 ou acesse o nosso site www.sorrisoimplante.com.br. Não perca essa oportunidade. Ligue 3846-0080. Então, meu amigo, minha amiga, está esperando que vamos tratar desses dentes. Vamos deixar aí uma dentição perfeita, a mastigação mais perfeita ainda. 3846-0080. Doutor Rafael, muito obrigado. Ótima semana. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Tieres. Muito obrigado. Rádio 9 de julho. AM 1600 kHz. Católica. Tieres Barbeiro. Nada. Alô, alô, Ana Luísa, neta da Deia Borges, está parabenizando a querida vovó pelo aniversário hoje, que Deus abençoe, hoje e sempre, um grande beijo da neta Ana Luísa, que beleza, hein? O meu amigo Paulo Oshiro, alô Paulo Oshiro, lá do Jardim Fernandes, está cumprimentando também a Deia Borges, desejando muitos anos de vida, felicidades. Adélia de Nova Odessa está dizendo o seguinte: boas férias, sentirei sua falta, Adélia. Ok, vai ser uns dias só, viu? E depois quem estará aqui é o Padre Armênio, não é? Então vocês vão gostar, o Padre Armênio é muito bacana, né? Ele estará aqui para atender vocês da melhor maneira possível. Alô, Ivete Barreto de Osasco. Abençoada quinta-feira, beijocas a todas as amigas. Parabéns para Deia Borges, felicidades. Deus derrame chuva de bênçãos na sua vida. Agradeço a música do Mauro Sérgio de ontem. Ivete Barreto, Parque São Domingos. Quem é que participa também aqui do programa? Bom, a Ana Luísa, não é? Nós já falamos da Ana Luísa. Adelina de Itu, alô Adelina de Itu, está cumprimentando também a Deia Borges pelo aniversário hoje. Fátima da Vila Zatti, alô Fátima, tá também, não é? Cumprimentando aí a todos os aniversariantes, não é? E inclusive a todos os aniversariantes de hoje também. Vanderleia do Mandaqui, alô Vanderleia do Mandaqui, boa tarde Altieres. Alô Aguinaldo, Gisele, tudo de bom para vocês, né? E que Deus abençoe toda a equipe, a todos os ouvintes. A programação está linda, muito obrigado, né? Alô Irades de Mairiporã, cumprimentando o irmão Natael, que está de aniversário hoje. Alô Natael, aquele abração. E já que nós estamos em Mairiporã, vamos agradecer também a participação da Clarice. Alô Clarice de Mairiporã também, boa tarde, parabenizando também a Deia Borges pelo aniversário. Que Deus lhe dê hoje e sempre muitas felicidades. Clarice Nunes, de Mairiporã, mandando beijos a mim, ao Adriano e ao Aguinaldo Barreto. Muito bom. Obrigado. A Hilda, lá de Jundiaí. Finalmente o aplicativo voltou a funcionar. Agora posso te ouvir. Vai, que Deus abençoe a sua... É que deu uma pane no aplicativo, né? Mas agora tudo funcionando normalmente. Ela está muito contente, a Hilda lá de Jundiaí, nós também, viu? Que Deus abençoe suas férias, amém? Vamos ficar com saudades. Mas férias é preciso. Desejo tudo de bom para você e toda a família. Um beijo! Boa tarde, Altieres. E a Ana Paula, filha da Deia Borges, né? A Ana Paula também gostaria de cumprimentar a mamãe pelo aniversário. Amamos muito, ela é muito importante para nós. Filha Ana Paula, o genro Sidney e também a neta Ana Luísa. Muito bem, parabéns, parabéns aí, né? Para todos vocês, que bom, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui no WhatsApp. Tem. Boa tarde, Altieres. Desejo aí muitas felicidades para a Deia Borges. Desejo boas férias, saúde. Abraços da Serafina de São Mateus. Ô, Serafina, muito obrigado, querida. Hilda de Osasco, boa tarde. Vai descansar um pouquinho, você merece. Vamos sentir saudade. Obrigado, viu? Mas não vai sentir muita saudade, não, porque o nosso querido Padre Armênio estará aqui nos substituindo já agora, a partir de segunda-feira. É uns 10 dias só, né? Não contando sábado e domingo. Mas a gente, para outra semana, estaremos de volta, tá bom? Faltando agora 15 minutinhos para as duas. Boa tarde. Coisinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha bonitinha do pai. Vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez: agradeço a Deus por que lhe fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu pensei, coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro, agradeço a Deus por que lhe fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez: agradeço a Deus por que lhe fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, charmosa. Charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro, agradeço a Deus por que ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. 12 minutinhos para as duas. Boa tarde. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas eu disse que vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Ora se vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Que a vida vai melhorar. Eu já vou é me mandar. Que a vida vai melhorar. Que a vida... Bete Carvalho, Coisinha do Pai, Martinho da Vila, canta, canta, minha gente. Participando do programa, Lúcia da Vila Carolina. Alô, Lúcia. Agradecendo aí a música do Cláudio Roberto, desejando boas férias, abençoadas ao Altieres. O programa está mil. Obrigado, Lúcia. Gorete da Casa Verde, agora lembrou do netinho, né? Com a música que ele gosta, né? Coisinha do Pai. Alô, Gorete, agradece a música É o Amor, né? Que a diva Cajan lhe ofereceu muito bem. A Gisele e a Gláucia estão parabenizando a nossa querida Neia Borges, né? Eles desejam aí muitas felicidades, viu? A equipe da Rádio 9 de Julho, cumprimentando a querida, não é, Deia Borges, todo mundo que na rádio gosta, não é, da Deia Borges. Muito bom. Vejamos quem participa do programa também. A Tereza Oshiro. Alô, Tereza Oshiro, da Casa Verde, manda parabéns, muitas felicidades para a Sônia Tieme, lá de Jundiaí. E boas férias, Altieres. Obrigado, Tereza Oshiro. Boa tarde, meus irmãos. Rezei por vocês, meus queridos. Na paróquia Nossa Senhora do Resgate, no bairro Cabula, Salvador, Bahia. Olha que beleza, né? E eu estou mandando aqui um abração também para... vamos ver aqui. Não mandou o nome, não é? Mas tudo bem. Depois a gente vê se consegue aqui. O rapaz, né? Que é lá da Alternativa FM de Januária, em Minas Gerais. Faltou o nominho, faltou. Altieres, o programa está maravilhoso, não é? Descanso merecido, boas férias. Raquel da Água Funda. Muito obrigado, Raquel. É... quem mais? A Socorro de Taipas. Alô, Socorro de Taipas. Altieres, Deus abençoe a você. Boas férias. Socorro de Taipas. Muito bem, muito obrigado. Vejamos se tem mais alguém aqui, né, pra gente agradecer. Acho que já demos o alôzinho pro pessoal todo, para o pessoal todo, né? Tá aqui. Muito bem. Faltando agora 7 minutinhos para 2 horas. Boa tarde. Tânia lá de Santo André, ela e família, cumprimentando também a Deia Borges pelo aniversário. Faltando 4 minutinhos para as 2, boa tarde. Das histórias que foram contar pra você, mentiras de alguém que inveja nós dois. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Você podia acreditar em mim um pouco mais, amar sem medo, foi pois você já sabe muito bem que eu te amo mais que tudo. E não sabem nem te enganar. E se a saudade apertar algum dia, volte logo, eu te espero. A felicidade virá. Não vamos chorar outra vez, meu amor. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Você podia acreditar em mim um pouco mais. Amar sem medo, pois você já sabe muito bem que eu te amo mais que tudo. E não estava em mim te enganar. E se a saudade apertar algum dia, volte logo, eu te espero. A felicidade virá. Não vamos chorar outra vez, meu amor. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Carpenters, there is a kind of rush. E o José Roberto, lágrimas nos olhos. Altieres Barbiero. E por hoje é só, amigos. Mas amanhã sexta-feira, amanhã tem mais a volta do sucesso. A você que participou direto ou indiretamente do programa, nosso abraço, muito obrigado. Ótimo final de quinta-feira a todos e permaneçam em sintonia com a Rádio 9 de Julho, a primeirinha no seu coração. A seguir, a voz amiga do rádio, Cidinha Fernandes, e o programa Espaço Mulher. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Brasil. Muita música e informação. YK 779, ondas curtas 9.820 kHz, uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista, Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. Catedral da Sé, informa a hora certa. 2:01, boa tarde. Programas novos. Mais música. Oração e espaço para a participação dos ouvintes. Estamos mudando porque você merece. Rádio 9 de Julho. Tocando sua vida melhor. Arquidiocese de São Paulo está em sínodo. Sínodo da Arquidiocese de São Paulo, caminho de comunhão, conversão e renovação missionária. E temos como lema: Deus habita esta cidade, somos suas testemunhas. Acompanhe, participe, seja igreja. Rádio 9 de Julho, a rádio da Igreja de São Paulo. AM, Rádio 9 de Julho, a primeira à direita do dial, 1.600 kHz. Rádio Companheira, Rádio Perseverança, Rádio Solidariedade, Rádio Amiga, Rádio Comunidade. Rádio 9 de Julho, a rádio onde o ouvinte fala, Católica. Espaço Mulher, a partir de agora, pela Rádio 9 de Julho.